Patrão Leitinho das Crianças. Você cumpriu levemente alterado com Michel Teló e Bruninho e Davi. Aqui no nosso programa, sem jeito, ó, não esquece não, anota aí direitinho, ó, programa é sua, @hotmail.com ou se preferir no facebook.com/programa-se-no-ar, tá? A gente vai ali, o Sandrão hoje, é refri ou é água, Sandro? É água? Ah, tá, então beleza, vamos tomar uma água ali, já já a gente volta. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. Estamos de volta. Programe-se. Programe-se. Com o Eronildo Tex. Que beleza! Agora sim, vamos lá então, atender aqui o pedido da rapaziada que tá bugadaço aqui no nosso Super Programa-se. E pra você participar é fácil, né? Tem o facebook.com/programa-se-no-ar. Anotou aí? facebook.com/programa-se-no-ar. É pra você participar e pedir aí as suas músicas favoritas. É aqui no nosso Super Programa-se. Manda um alôzão pro meu querido amigo Danilo Lacerda. Está curtindo a gente em Ouro Verde, São Paulo. Maciel, grande Maciel, tem o Júnior Farias e tem também o João Pedro Gonzaga e o grande Tiaguito, né? O cara que faz a produção pra gente também em outros programas que a gente tá arrebentando por aqui. Alô, Tiaguito, meu filho, se mexe aí. Vamos lá então, na sequência, Anitta, Cristiano Araújo, tem Pique com Lyle Rose, Copper True Love, tem também Jorge Matheus, Logo Eu e Grupo Bom Gosto com Patricinha dos Olhos Azuis. Que legal, né? Vamos curtir! Tá a fim de ouvir a sua sequência aqui no Programa-se? Faça uma lista no 4 músicas e nos envie pelo facebook.com/programa-se-no-ar ou mande um e-mail para programeasu@hotmail.com. Olha, sem me faz tão bem. Só de olhar teus olhos, baby, eu fico sem coração acelerado, mais de 100.

vida com você. Interação direta com o ouvinte. Programe-se. Henrique, diga aí, Mugi. Só quero ver qual vai ser. Conta a verdade, meu compadre. Vou dizer, vou dizer. De Black Oragô, relógio paraguaio. Já tô quase atrasado pra sair com ela. Tênis do camelô, perfume de caô. Sem dinheiro na carteira pra sair com ela. Eu preciso de um favor, mas tem que ser um amor. Não tenho um real pra sair da favela. Já cinco não chegou, meu patrão não me pagou. Meu cartão já estourou e o meu rolé já era. Ela já me perguntou onde eu moro, de onde eu sou. Se é de carro ou até que eu vou sair com ela. Não sei se alguém falou que sou pobre sofredor, que só tem um barco dentro da favela. O pai dela é doutor, sabe que eu sou cantor. Minha mãe já me deu um papo pra cuidar bem dela. Olha, eu sou trabalhador, me coloco a seu dispor. Sou honesto, meu amor, hoje é só pra ela, fé. Sei que eu sou pobre, mas meu coração é nobre. O que é meu é dela. Hoje eu quero ver se ela me ama. Eu vou contar que moro na favela. Mas se ficar de caô, vou terminar com ela. Mas se jurar seu amor, eu vou casar com ela. Vem, rapaziada, eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negona, patricinha, louradora azul. Os negócios estão de bota e recalcado. Eu sou pobre quando vou no bairro dela, é maior zum, zum, zum. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negona, patricinha, louradora azul. Quer sair do bairro nobre pra casar com um cara pobre. Ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um. Então já que é assim, quer ficar perto de mim. Pode trazer suas mãos, um jogo de panela. Pra passar pelo salão, bem do lado do valão. Suas ruas, mas passando já é minha viela. Ela vem da zona sul, isso aqui não é comum. Mas nega do ziriguito, já quer brincar com ela. Geral de zuzuzu, até com um por um. Tá fazendo fila pra fazer fofoca dela. Disse que me ama sim, posso não ter didi. Quer fazer um neguinho morar na favela. O que ela viu em mim? Pelo pichai, terminou com o pelo aquela do bairro dela. Vou ver com o vizinho, falou que é o bem baratinho. Porque cabe minhas coisas, mas a estralha dela. Vive bem de mansinho, namora devagarinho. Acorda só com o beijo, manda vem, rapaziada. E ela na zona sul. Sou negão e a patricinha, loura de olho azul. Os playboys ficam de pobre, recalcado. Que eu sou pobre quando eu vou no bairro dela. Casar com um cara pobre, ela já tem o dinheiro e quer fazer mais um. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negão e a patricinha é loura do olho azul. Tá aqui com os negócios de pobre, de pobre, de pobre, de pobre, de pobre, de pobre. O bairro dela é maior sul. Eu moro no morro e ela na zona sul. Sou negão e a patricinha. Eu sou negão. Você curtiu só musicão? Que bom, né? Vamos, aguenta aí. Daqui a pouquinho eu tô voltando com mais participação e mais alô e mais música. Tem Munhoz e Mariano, tem Duda Guedes, tem Will I Am com Justin Bieber, tem também Tuba no Pagode, Luiz Camação, rapaz, é sequência. Então segura aí, já já eu mando alô pra você que tá curtindo o som. Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia. De volta na rádio que completa você. Programe-se. Beleza, moçada? Tá aí, você ligado aqui, interagindo com a gente da rádio que completa você no nosso super programa-se. Bom demais. Está bombando.